nunca me viu chorar. A aparência é o que importa pra mim. O sorriso esconde a solidão e a dor que está dentro de mim. Estou com Deus, minhas mágoas escorrem então, junto às lágrimas que Deus enxugou.